Sabe quem é? Uru. Tio do coque na cena. Bota colete que é o bar da tropa. Esse baile tá gostosinho, mulherada tá embrasada. De 2448 para tudo onde passa. Tá fervendo afogante, eu vou apagar o fogo dela. E chega no passinho pros malocas da favela. Vinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela. Meu pai virou extintor e apaga o time pela reta. Eu desjogando com ombrinho, ela sarrou no instrumento. Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim, me agarra. Eu vou tacar assim, me agarra. Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo. DJ Caso produziu, tá ligado que explodiu. Bota o colete que é o bar da tropa. Esse baile tá gostosinho, mulherada tá embrasada. De 2448 para tudo onde passa. Tá fervendo afogante, eu vou apagar o fogo dela. E chega no passinho pros malocas da favela. Vinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela. Meu pai virou extintor e apaga o time pela reta. Eu desjogando com ombrinho, ela sarrou no instrumento. Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim, me agarra. Eu vou tacar assim, me agarra. Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo. Tacar assim, tacar assim, tacar assim, tacar assim.